Então, primeiro nós vimos Babilônia. De um lado está Babilônia, um império. Mais do que um império, apenas é uma ação satânica através de Nimrod, de Babilônia, de Marduk, ou até hoje de Saddam Hussein, para levantar o povo em rebelião contra Deus. Por outro lado, nós vemos Israel. Israel, o povo escolhido de Deus. No capítulo 12, o Senhor chama Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor chama Abraão para fora daquele contexto, para fora da Mesopotâmia. Deus se aproxima de Abraão, Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra. E a terra de Abraão era Ur dos Caldeus, o lugar ali da rebeldia, o lugar daquela infinidade de deuses pagãos. Deus chama Abraão e o desafia a deixar de cultuar aqueles vários deuses e ter um só Deus como Senhor. Abraão responde ao Senhor: sim, Senhor. E isso lhe é imputado por crédito como homem de fé. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Logo depois que Abraão decide seguir fielmente ao Senhor pela fé, e separa-se mais adiante do seu sobrinho Ló, Deus lhe fala claramente. Veja lá no capítulo 13 de Gênesis, do verso 14 a 18. Todo o seu plano. Deus revela a Abraão todo o seu plano. Suas promessas para um novo povo. Abraão, eu farei de você uma grande nação, um povo e o povo de Israel, que me tem como único Deus. Único Deus. Nas regiões celestes, inicia-se então uma grande batalha. É descrito no capítulo 14, onde vemos uma guerra de quatro reis contra cinco. Abraão vence os quatro reis com apenas 318 servos bem treinados. Depois você para um pouquinho para estudar esse capítulo de Gênesis, capítulo 14, para você entender um pouco mais sobre esta guerra. Abraão vence aqueles reis. Na verdade, o Senhor está mostrando ao mundo espiritual que o seu povo tomaria aquela terra e habitaria ali, mesmo que fosse necessário destruir todos os reis. Os quatro reis vencidos eram Anrafel, rei de Sinear, que é Babilônia, Arioque, rei de Elassar, uma cidade a 20 quilômetros ao norte de Ur, Kedorlaomer, rei do Elão, que hoje é a Pérsia, ou o moderno Irã, e Tidal, rei de Goim, que é provavelmente um grupo desconhecido de tribos no Oriente Médio. Todos estes reis eram da região sul da Mesopotâmia e estavam brigando com outros cinco reis ao sul do Mar Morto, perto já do lugar onde mais tarde seria Jerusalém, disputando a terra que o Senhor havia prometido a Abraão. É interessante como o diabo já havia iniciado sua tentativa de impedir ao povo do Senhor que recebesse a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Foi o Senhor mandar Abraão para lá e o mundo espiritual se agitou. E isso teve reflexo no mundo terreno e esses reis começaram a guerrear por aquela terra, por aquele lugar. Abraão teve que empreender um nível de fé maior ainda. Ele podia até ter pensado: como o Senhor me promete uma terra, mas eu tenho que vencer esses reis primeiro? Se o Senhor me deu esta terra, então por que eu tenho que lutar? Essas questões estão diante de nós todos os dias. As promessas do Senhor são reais, porém teremos lutas para tomar posse do que o Pai já nos tem dado nas regiões celestes. É assim comigo e com você todo dia, meu irmão. Nossa guerra é com a oração, nossas armas são espirituais. Não podemos empreender nada sem entrarmos nas regiões celestes e, com muita oração e intercessão, batalharmos espiritualmente contra os reis das regiões celestes do mal. Lembre-se sempre disso. É uma realidade a guerra espiritual, a batalha. Você não precisa ser doutor formado em batalha espiritual. Você não precisa entender todos os nomes e saber de tudo. Você só precisa ser um intercessor, uma pessoa que ora e que entende que tudo é espiritual. E se é espiritual, vence com oração. É impressionante como aparece um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém ou Jerusalém, trazendo pão e vinho, os elementos da ceia do Senhor. E ele confirma a bênção da promessa de Deus, exalta o Senhor pela vitória concedida a Abraão e ainda recebe o dízimo. Está lá nos versos 18 a 24 desse capítulo. O fundamento, a base sólida de uma vida de fé e conquistas está no culto ao poderoso. Lembre-se disso, irmão. Não importa se o nosso projeto é profissional, familiar, ministerial, eclesiástico, denominacional, não importa. Fundamento tem que ser o culto ao Senhor. A ceia nos lembra e comemora a morte de Jesus, bem como o dízimo, que é o reconhecimento da soberania do Senhor e de nossa total dependência dele. Enquanto os reis da Mesopotâmia, ou a região onde hoje está o Iraque, formavam a cidade do homem, Nimrod, como homem querendo ser o Todo-Poderoso, o homem contra Deus, Abraão recebe o rei de Salém, que é Jerusalém, cidade do grande rei, lugar de culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o representante da cidade de Deus. Veja como se estabelece no reino espiritual uma grande guerra onde há a cidade do homem, que quer se rebelar contra Deus, e há a cidade de Deus, lugar do culto. São sinais físicos de algo espiritual. A Babilônia é o símbolo da rebelião contra o Senhor nosso Deus. E Jerusalém é a cidade da adoração ao Senhor. Eu quero que você esteja montando em sua mente um grande cenário espiritual que explicará todas as guerras do mundo físico, que na verdade são sombras, elas são sombras das guerras do mundo espiritual. A grande guerra do diabo tentando levar as pessoas contra Deus, contra a adoração ao Senhor Jesus.